Prosiga. Eu sou autorizado a ser um pronto táxi. Como sim, está completamente pronto? Sim, que é 201, estou autorizado, chama o contato. Meno 43 no solo, 47, direita, 1221 no solo. 211, solo, 6143. Romeu Lima, Lima Alfa, sem identificação. Papa Romeu Lima, Lima Alta, Alfa, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha 090 voando na proa de Mari para interceptar a chegada. Lima Lima Alfa, desça para o nível 050, ajuste 1015. Alô, Salvador, barra de China 6143, zona 6. Fly Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, 02718. Two 718, contact Recife on frequency 125.45, enable 126.85. 25.45, if enable 26.85, 02718, good day. 1, está autorizado Índia, ponto 090, chame torre 1895, ajuste no 015. Acionado para o táxi, POP 167, até no Galeão, com 3 horas e 50. 6629, está autorizado o táxi, via Fátio 1, Alta Índia, ponto 010, chame torre 1895, ajuste no 015. 15, Fátio Índia, 295, ponto 010, está 3625. Paulo, boa noite, passarelo 2232, informação de tempo. Aguarda a cópia. A sua escuta possível solicita 3000. Apenas confirmando, a restrição inferior? confirmo, solicita manter a gestão anterior e se autorizar após Arbor, voa nos 3 mil pés até Valença. Passarelo 2232. Tem, 2232. Ingresso 06, posição 06. Juliette 06, 1.4. 2232, 1.4. Autorizado Valência, nível 080, da cola pistola 0, curva direita, saída arma, pode prosseguir direto. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5512. 080, autorizado Valência, decola para 10, direita arma, controle 208. E o transponder 512, passarelo 2232. 2232, cotejamento está correto, estamos falando pushback no momento. Tomara. Da 3629, ali mantém pistão no zero. Leme 201, decolou ao 55, controle 120, decimal 8. 208, acionei a 201. Controle Salvador, acionei a 201, boa noite. 6201, contato na decolagem, sub mantém nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, 6201. Autorizado, senhor Tartar. Autorizado, senhor 32, senhor. 3629, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 90 graus, no 29. Gente, está iniciando 3629. 3 mil pés na proa de duna, ajustado no 095. Decolou ao 59, controle no 20 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle, o TAM 3629 cruza 1200 pés na sua escuta. TAM 3629, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 360 via saída da EL. Via saída da EL. Passaria do 2232, contar remoto 14, feedback acionamento. 3897 para o táxi com 220 a bordo, pé no Galeão, 3 horas e 45 minutos de autonomia. Autorizado, parte 1, táxi em dia, ponte 010, torre 11895, ajuste no 015. Gente, parte 1, índia, ponte 010, 1895, a torre, 10015. Thank you. Panamá 201, chame Recife, 133, decimal 25. Recife 33, 201. Apenas confirmando pessoas a volta, beleza? Gente, sou localizado no espaço 1, taxi em dia, contestaram no 0, torre 1, 1895, agente no 015. Torre, Rio 3897, pronto. Torre, Rio 97, alinhar em decolar 10, vento 180 graus, 9 nós. Localizado alinhar em decolar 10, Rio 3897. Lima Alfa, complete sinal do LF X-Ray, torre 198, decimal 95. Torre 232, no ponto de espera da. Gente, passarelo, mantém o ponto de espera. Salvador, Lima Lima Alfa. Prossiga, Lima Lima Alfa. No curso, Lota. Confirme. GLS. Tente, que negar no 015, continua a aproximação, aguarde pista livre. Quanto é que eu vento? 180 graus, no 2 nós. Só que após o passado externo, vamos cancelar e vamos visual a base de defesa da 197, ok? Tente, dá presente. Está autorizado seguir base pela direita para pouso na 17, Lima Lima Alfa, plano IFR cancelado a 07. Reporte na final para pouso. Querem H1 no 05, vento 180 graus no 0 norte. Lima Lima Alfa. Ok, Lima Alfa. Passaredo 2232, autorizado, olhar e manter pistão no zero. Salvador, bora, Kirchner 6259. de autorização para Guarulhos, nível 340, sem informação, Vitor. 6259, muito boa noite, eu tenho pré-autorizado 360, copia ou aguarda a coordenação? Copia 360 ou 6259. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Pêzulo 10, Taubaté. Controle Salvador, Opera 120.8, transponder 5576. 397, decolou 08, 1208, controle, bom voo. 1208, Alvarante, 3297. Alfa, Eco, Lima, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, Motiva, Mike, Osta, Tango, Vitor, Alfa. Submantene, voo 320, via saída da El. 320 Delta, 3897. 10, curva direita. A saída conforme, Alpejulu 10, controle 1208, transponder 5576. Vou chamar 6259. 6259, procedimento está correto, chamando pronto pushback funcionamento. Ciente, 6259 vai chamar. Muito obrigado. Final da 97, Lima Lima Alfa, ciente, tráfego avistado, utilizado pouso, pistão 97, vento 180 graus e 0 nós. Muito obrigado. Passaria do 2232, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós. Iniciando passaria 2232. Passaria do 2232, decolou ao 11, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, no solo, 11, confirme o pátio. Libere a direita, página da Eurostar, frequência livre estacionada, boa noite. Passaria 2232, contato a decolagem, suba nível de voo 080 via saída Arbor. Solicito 3.000 pés se autorizar via Arbor, passaria do 2232. Cuidado com, terminar mantém 3.000 pés até Valença? Afirmo, no perfil da Arbor, após Arbor mantém 3.000 até Valença. Tem que autorizar o 2232. Autorizado, 2232. Santa 3897, aguarde. Com 1236, we have permission to visit to Fortaleza. Bom, 1236. Cruise to Fortaleza, flight level 370, runway 10, left turn after the departure, Momo, departure, Soti, transition, Fox, Romeo, Oscar, Tango, India. Via Upazulu, 19, after Bangu, Abuku, and then the air. Close control, frequency 120.8, squawk 5002. Take clear to Fortaleza, flight level 370, take off runway 10, turn left. Momo departure from the transition. Then Pedro 19, Bangu direct Abuku direct Fortaleza. Departure 120 at small weight, squawk code 5002 for 1236. Call 1236, read back, correct, comrade to push back and start up. Acquire for read back, push back and start up, go 1236. 232. Uno 705, boa noite, essa é a identificação, desça 4 mil pés, via chegada bom, se ajustado na 095. Ground go 1, 2, 36, request push back and start up. Please push and start, comrade to taxi, go 1, 2, 3, 6. Ok, I'll call you for taxi, go 1, 2, 3, 6. solicita autorização para a Vitória, nível 360. Olá, 645, estou autorizado Vitória, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Lesa, Bideve, e Ampere, Whisky 50. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5001. Gente, autorizado Vitória, nível 360, pista 10, curva à direita, Lesa, Bideve, 120.8, controle 5001, transponder. A Peruíque 50, Aerovia, câmbio. Aerovia Peruíque 50, chama pronto para o pushback acionamento no 645. Sim, né? Se aproximar aí, pushback. Tráfego, eu vou 645, é Leda, Bideve, seria isso? Afirmo, Leda, após Bideve, intercepta pelo ISC 50. Gol no 645, copiou o solo? Sim, é Leda e Bideve. Eu acho que era antiga da El, pra ver se a parte da El, Leda e Bideve, não é isso? Isso, mantém, da El, Leda e Bideve, da El, transição Bideve. Gente, obrigado. Descida. Gente, livre descida, passeio 2232. A passada de 2 mil pés autorizado a livrar a frequência do controle e serviço radar terminado. Final taxi, go 1. Ok. Final taxi, go 1, 2, 36. We have 145 on board. Teresina, 3 hours, 31 minutes. Go 1, 2, 3, 6, approve the taxi for India. Holding point 110, contact the tower 18195, turn 81016. Gol 1645, gol 1345. Fica atento ao Boeing da companhia, Texiano, pode autorizar a semana pronta para o táxi. Tem de coordenação autorizada por Taran, gol 1645. Go 1236, clear line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 12 knots. Climb, take off runway 10, go 1236. Go 1236, Airborne at 28, contact Salvador Departure, 120.8. Departure on frequency 120.8, go 1236, so on. Para o táxi, o gol no 645, total de 131, autonomia. 3 horas e 30, alterna campo. Tem, Canela 370, Momo Departure. Could you confirm after Momo intersection, flying direct to Bangu or front? Go 1, 2, 3, 3, 6, After Momo Fly Heading Cogbu, After Cogbu Fly Heading Front. Ok, Momo Cogbu Front, go 1-2-30. Boa noite, Gol 645, ponto 0 no zero, pronto. Aline, decola sem parada? Afirmativo. Aline, decola sem parada, vento 170 graus no 0 norte. Cruzar decolagem no 0, Gol 645. Torre 198, decimal 95. 14295, obrigado. O 1236, climb restrict title level 290. I'm restricted to flight level 3, 290, go 1236. Next up. Pouso 705, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 09 nós. Sente, gol 1705, livre pouso, baixar o trabalho. Bono 645, decolagem 31, controle 1208, bom voo. 208, boa noite. Controle, boa noite, Gol 1645, decola 1200, da El. Gol 1645, contratar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360 via saída da El. 360 via da El, Gol 1645. Chanel 629, pushback é acionamento, tá na 62. Autorizar a ação para um táxi. Zero táxi. 305 no solo, aos 34, direita, 121 no 1 no solo. Zero cinco, direita, 121 no 1 no solo. Go 126, contact now Recife, frequency 125.45, disenable 126.85. Recife, frequency 125.45, enable 126.85, go 1236, hello. Com 705, está autorizado ingresso de direto, posição 02. Para o táxi, o chanel 6259, 159 a bordo, temos 4 horas e 45, voltar no galinho. 6259, estou autorizado o táxi, parte 1, no táxi Índia, quando espero no 0, chame torre 11895, ajuste no 0, 16. Fique atento ao bank da Gol, ingressando posição 02. Mas, após o Gol, está ali do táxi, e a Índia, 295.0, 6259. 133.25. Certo, caso negativo é essa, frequência 133.95. 3695, caso negativo, obrigado. 133.95 a secundária, 1645. 3395, boa noite. 3197, estou autorizado Galeão, nível 320, decola pista 10, a curva direita, saída da EL, Leda Irumi, Iampa November 857. Monstro prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120.8 e o transponder 5015. Okay, 320 aprovado, conforme, decola da 10, curva direita da EL Leda Irumi, AP November 857, 208, 50. 15 é a APN November 857 Moussa, SAM 3197. 3197, cotejamento correto, chamo pronto, tiver acionamento. Ok, obrigado. espera da 10 pronto, chama a minha 2 pronto. A 259 autorizado ali a decolar 10, vento 180 graus, 149. Ali decola na 10, minha 259. Você é 6259, decolou aos 43, controle 1208, bom voo. 0800, boa noite, cada de espaço. Controle Salvador, boa noite, Xané 6259, cruza 1300, Nandael. Xané 6259, contato tardando na decolagem, sobre manter nível de voo 360 via saída da El. Via da El, o 360, 6259. Quando possível, estou de Beda ou Mótima. Xané 6259, depois de 2000, vou na Prudeleda. Após 2000, Leda 6259 da Xané.